chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Júnior, é chupitel, é chup, doida. O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no concorde, não posso fugir de você. Vai, vai, vai. Bora detonar tudo, viajante. Pra 13. Aí o Astro Leão no camarote, aquele abraço você, garoto. Bola, bola, GDK também na área. E as gatas top, bora, vai, vem, Astro. Ela vai dançar. O quê? E a partir desse momento, tá caindo o burro. Pra cima! Daqui a pouco. Aiba tudo isso. Quem tem amigo corno, faz barulho aí. Quem tem amiga sapatão, dá o gritão. Só quem já colocou chifre aí, dá o grito. E quem já levou chifre, faz barulho. Pega tudo isso, fora. Vambora, vambora do caqueado. 3, 2, 1, tá de meu top. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou. Bora, Igor do Poço Rana! Bora, bicho, bora, bicho! Tudo bem, tudo, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é bom ver. E o amor? O amor que eu sinto de você. Nada disso. O baile do presidente! Patré, tu tá beijando a mina. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o pão de pelo. Então vem dançando. As melhores. Toma, toma, toma, caqueado. É muito teu. É chope, chope, chope periquita, chope periquita, chope periquita, chope periquita. Não dá mais. Quero uma briga em cima da outra. E eu quero. Bota bem no Brasil. Meu produtor, bora pra cima. Bora. Endoidando. É via show, baile do presidente. Bora pra cima, então. Jeito, ó. Bora, bicho, Thiago, como é que é no camarote? Quero mais. Pra você que de mão dadas não ia andar. Agora veja só. E o que? O jogo virou. Como esse mundo gira. Como isso não tô... O Breno Mecânico também. Aí, Leonardo Humildes. Aquele abraço aqui do Patriés, galera. Graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vem. bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, agora. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai. Sai com o neném, meu irmão, no telão, ó. Vai bebendo e vai fumando. E vai fumando no telão, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. Agora na dancinha, vai. Fumando e bebendo. Vai! Bebendo e fumando. Vai! Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Olha o gritinho! Amor não inventou palavras. É do jeito! Nesse momento, anjos aplaudem o nosso amor. Nossa felicidade. DJ! Patrese. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formam. E aí, Alex do Lanche, o Manduca também. Galera comigo. Aquele abraço. Bora, Mairo! Coração explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor. De tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo. Nosso amor. Então canta, canta agora. E nos faz feliz. Bora, empresário rato. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Tá louco, meu irmão? Contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho. E aí, DJ Patrese? Que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Que beijo não resume em transa. O que? Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que virou. Baile, toma uva. Virou disputa. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando. Picha nas bandida, picha nas bandida, picha nas bandida, picha nas bandida, picha nas bandida. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca. Põe no escurinho. Põe no escurinho. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Só quem gosta do escurinho aí dá um grito. Quem gosta de fazer amor no escurinho faz barulho. Do rock. Silva também na área, um abraço. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, é vocês. Eu só te peço só mais uma chance. E aí, volte do martelinho de ouro, meu irmão. Vou levar minha bike lá contigo, viu? Segura. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. E vou te passar a fita. Fita. É chope piriquita. O quê? É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. Patrese. O top piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, dançando, dançando, dançando. Em nome de Boutique Multimalgas. É a belinha mais famosa do estado do Pará. Caqueado. Barbearia da Vila. É a galera que dá o grau no visual do Patrese. Barbearia da Vila. Bora pra cima. Ricardo Chitores. O homem do gajo animal. Toma essa dentada. Toma essa dentada. Em nome de Gilson Lanches. O lanche mais top da cidade é Gilson Lanches. Bora. Toma. Aí, neguinho, vou pra cima, meu irmão. 3, 2, 1, vai. Patrese, o top DJ do Pará. O top DJ do Pará. É o baile do Patrese. Patrese. DJ e vem Marcelo. Detona! O moleque de história, meu irmão. E segura, dia 16 agora de junho, aniversário do Patrese lá no Cangaia. E a mulherada não paga a festa toda. Copa do Mundo São João. O bagulho vai ser doido, meu irmão. Pouquinho o microfone do Neto. O microfone do Neto um pouquinho mais alto. Vamos lá, Neto, agora, filho. Com certeza, DJ Patrese, estamos aqui com o DJ Fábio. Sábado vai lançar o Búfalo. Búfalo Revolução, é isso aí? A evolução aqui na Metrópole, já convidando a galera. Também tem Crocodilo lá no Sítio Esbá também. Mulher não paga a festa toda. E aí, mais um detalhe, galera. Até 11h30 ninguém paga. Mandar um abraço aqui também ao nosso amigo Thiago, a galera aqui da TF aqui. Todo mundo junto, misturado. E daqui a pouquinho tem muita onda. Minha amiga Kari. Kari Mega Ré também por ali, pelo camarote já de olho. DJ Patrese! Aniversário do fenômeno no Cangalha! Fala a data e bota no baile que a galera gosta de pressão. Dia 16 tem o baile do Patrese no Cangalho e a mulherada não paga a festa toda. Bora! É o baile do Patrese que tá dando o que falar. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Bora pra cima, Betinho! Joga, joga, joga. joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga. Joga tudo! Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Vai jogando! Joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Alô, Melri! Betinho Playboy, mandou patrocinar. Betinho Playboy, que segura patrocinar. Whisky e cerveja, quem gosta de Felipe Lopes. E eu quero endoidar. Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Bora, Leandro Bezerra. Cleo, mandou patrocinar. Olha, Cleo, mandou patrocinar. Tequila e Ciroc, hoje eu quero endoidar. Tequila e Ciroc. Bora, italiano, bora, Murilo. Bandidinho, pressão. E aí, Rosenberg, meu irmão. Eu malho um beat. O homem do Caribe Show. Do presidente, tudo misturado. Joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Bora, Rosenberg! Joga, joga, joga, bora, joga, joga, bora, bora no caqueado, caqueado, caqueado. Toma um batidão agora. E aí, meu produtor carioca? Vai pra cima, pra cima, pra cima. Agora, agora. Dançando. Gosta é um bicho. Começou a pressão. Vamos lá. Chefão. Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo. Crocodilo. Gigante. É o baile do DJ Patrese. Aqui no Crocodilo. O quê? A parada enlouquece. É o baile do DJ Patrese. Aqui no Crocodilo. Dá de meu top. É o top DJ do Pará. Que faz você dançar com a sequência esmagadora. Botando pra quebrar. Aí Patrese vai. Doidando no tronco, o baile tá louco, o baile tá louco, a mulherada vai, vai. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão, até o chão. Vai descendo. Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Tão, tão, tão, tão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Tudo que o show vai começar. Apagar tudo que vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. É o baile do Patrese. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão. Vai. Você disse que o destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra. macaquinho saúde. Também empresário Mari do Igor. Fantasminha na parada. Largue essa mulher pra ficar comigo. Vem, fica comigo. Seu plano B, largue essa mulher. Que eu faço de um jeito que ela não sabe. Toma, caqueado, toma. Eu, muito velho, hein, Patrese? Agora! O piroião. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olha, surubinha, surubinha. É o Dominho que tá mandando, anda, chama. É o Dominho que tá mandando, anda, chama. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, chama. Uma malandra aí, pronto, convoca a chuca. Olha, surubinha! Mais tarde tem ferro, hoje vai rolar. Só surubinha de leve, surubinha de leve, que essa menina maluca. A bebida depois tá que fica, mas já botou na rua. Só surubinha de leve, que essa menina maluca. A bebida depois tá que fica, mas já botou na rua. A bebida depois tá que fica, mas já botou na rua. Bora, Jamaica Designer! Pede o Maico da Cyber, meu irmão! DJ do Pará, Patrese. E aí, Bezerra Pop, Pop, Pop, Pop. Esse Bezerra é meu camarada também. O Igor do Posto Rana, Marigão. Pleno mecânico, Leonardo Zumildes. Olha o fortíssimo Júnior da Pedreira, porra. No telão. Eu deixo de viver meu paraíso. Minha verdade é você, meu. Minha vida poderia existir milhares, mas em um vai ser como você. Que comigo amor foi de verdade. Que... E aí, ministro? Vamos lá, garoto. Toma, toma. Bota pra endoidar. Bota pra endoidar. Bota pra endoidar. Sinceras das virgens das. e toma esse bagulho. Toma, e doida, canta bem alto. Agora! Bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. E doido, doido. 3, 2, 1, bora! Ei! Ei! Toma, toma, toma, toma! Explode o bagulho! No batidão, no batidão, no batidão! Toma na batida! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma! É caqueado, caqueado, caqueado! Vai, toma! Põe no caqueado, bora dar o giro na HD, na HD, na HD, na HD, vai! É muita onda! E hoje? Hoje, tempo de rock, hoje, rock, hoje. Eu tô de rock, bora, bora, bora no caqueado, caqueado no gingado, lá vem o gritinho! Diferente, eu enfim não a você. Tá na hora, a vocês. É você. arregaçadas. Vai, até cansar, empina a budinha, vai. Senta, senta, senta, senta. E vai sentando, e vai empinando. Que eu boto pra tu. E aí, Betinho Playboy, meu empresário, Betinho Playboy, a dona Cleo também. E aí, Garraminha, sua esposa. Um abraço do Patrese no top, meu irmão. Me chama Loma e a gêmea. O top DJ do Pará. Lisa com o bumbum no chão. Paralisa. Com o bumbum no chão. Eu paralisa. Paralisa. Tá mandando começou do duelo, né, do de... Agora dança, vai! Morena jogando loirinha. Quebrando. E vai quebrando. Bora dar um giro, bora dar um giro. E dá um giro na HD. Dá um giro na HD. Agora vai, vai, vai, vai, vai. Quebra logo aqui, ó. Alto, bora! Abre o jogo. Pra que só desenvolve seu amor? Eu confio. Meu coração é doce, mas. O quê? Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas com a. E aí, Deco da XP, amor. Parabéns! E parabéns. O quê? Agora! E parabéns pra você que me fez entender. Cadê o Ricardo Rios, porra? A Lorena também. É você, obrigado por demonstrar que isso é um falso. É o baile do Patrese. Os apaixonados! Bora, Jorginho! Let's go! Ele tá curtindo o baile do presidente! É o baile do Patrese. Playboy. Tudo na manha. Ela já você tá na minha e eu também te quero. Larga de... Bora curtir, bora. Na nossa casa é sério. E me entrega. Gigante Crocodilo Prime. Não aguento de tanta ilusão. tu tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Já tô chapado. A noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei. Vocês! Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Altair apagou a luz. Agora, agora, vai! Eu te agarrei. Te conquistei. Eu te beijei, novinha. Novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Pra dançar! Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha. Novinha. Só isso aqui, ó. Só isso aqui, já já tem funk. Essas malandras, assanhadinhas. O quê? Que... Vem pra favela, fica doidinha. Como é que é? Senta aqui, senta aqui. Vai. Essas malandras, assanhadinhas. Quer o quê? Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Já já o funk é com eles, que não pode quebrar o bagulho, vai. E aí, Marquinhos do TJ? É o modelo, tá na área, meu irmão. O nego também tá na área. Minha TJ tá tudo aqui. Pode apagá-la. Dá pra filmar aí, dá, Felipe? Dá pra filmar? Quero que todo mundo jogue o celular pra cima, acende tudo. Joga o celular pra cima, acende tudo na Via Show. Que já já tem Jerry Mitch pra detonar tudo. Joga o celular pra cima pra filmar o cara daqui a pouquinho também. Joga o celular pra cima. Pra cima, acende o isqueiro também, bagulho doido. É Via Show, é o baile do Patrese também rolando. Dia 16 no Canhalha, aniversário do top do Pará, DJ Patrese. E agora, joga pro lado, joga pro outro. Joga pro lado, joga pro outro. Joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro, pro lado e pro outro. Pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Só quem vai amanhecer dá um grito.